Bom, se você recebeu o texto, hoje nós vamos ler esse texto, Gênesis capítulo 4. Eu estou notando agora que eu não pus a referência certinha. Então você anote aí, se você tem uma caneta, esse texto capítulo 4. Eu não estou me lembrando agora os números exatos do versículo. Se eu não estou enganado, é de 1 a 5 ou de 1 a 6. Mas depois você pode conferir numa Bíblia que você tiver em casa. Adão manteve relações sexuais com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que te descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Hoje nós vamos falar sobre o desafio dos desejos. Nós estamos num roteiro aqui juntos, numa sequência. Não exatamente numa sequência, porque cada um dos nossos encontros tem sido bem pontual na proposta que nós estamos estudando. Mas, no âmbito geral, na temática geral, nós temos uma certa sequência, porque nós começamos esse caminho falando sobre ansiedade. Um problema que, graças a Deus, nós já não temos mais. Estamos livres desse mal. Estamos aqui juntos há tantos encontros falando sobre isso. Então, quem tem vindo já venceu essa dificuldade, eu sei disso. Mas, já que nós estamos juntos, vamos continuar falando sobre esse assunto, mesmo que ele não seja mais tão necessário assim, não é? Mas nós começamos esse nosso papo sobre ansiedade e falamos na nossa conversa sobre ansiedade a respeito de algumas causas, origens da ansiedade, fontes, fatores geradores de ansiedade. Então, eu falei com vocês sobre o medo como fator gerador de ansiedade. Falei com vocês sobre os conflitos. Nós conversamos aqui longamente sobre conflitos. Falei com vocês sobre frustrações. Acho que esse foi o tema do último encontro nosso. As frustrações, como lidar com o fato de que nós colecionamos frustrações na nossa biografia. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre desejos, que é um outro fator gerador de ansiedade. Aquilo que nós desejamos, aquilo com que nós nos relacionamos em termos de necessidade e vontade. O texto que nós lemos termina com um versículo muito sugestivo. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo surge em nós porque nós temos necessidades. Eu e você temos necessidades. Algumas nos estão muito claras. As necessidades que estão relacionadas à vida. Comer não é apenas uma coisa de que eu gosto. Comer é alguma coisa que me é necessária. Eu preciso me alimentar para viver, para continuar vivendo, para ter saúde. Respirar não é alguma coisa que eu apenas desejo, é alguma coisa que me é necessária. Eu tenho as minhas necessidades básicas. Algumas coisas sem as quais eu não posso viver. Há coisas sem as quais a vida não acontece. E isso está à disposição de todos nós, no mundo em que nós vivemos, na natureza que está à nossa volta. Então, o desejo nasce da nossa necessidade de satisfazermos necessidades. Quando Deus nos criou e nos deu certas necessidades, a arma que Ele usou, o instrumento que Ele usou para que nós satisfizéssemos as necessidades foi exatamente o desejo. Porque se eu não tivesse o desejo, será que eu faria? Como é que eu posso provar isso? Pela reflexão de que existem necessidades que eu não tenho desejo de cumprir e que muitas vezes eu não cumpro na minha vida. Por exemplo, trabalhar se tornou para nós, na nossa geração, uma necessidade. Mas às vezes falta o desejo. Às vezes eu não tenho desejo de levantar da cama. Às vezes eu não tenho desejo de fazer o que eu tenho para fazer naquele dia. Às vezes me falta o desejo. E quando falta o desejo, só Deus sabe o esforço que eu tenho que fazer para mesmo assim cumprir a minha tarefa. Então, o desejo não é alguma coisa ruim em si mesma. Por quê? Porque Deus o colocou lá a fim de que nós tivéssemos certa facilidade em cumprir com aquilo que é fundamental. Então há o desejo bom, há o desejo que realmente é válido, que faz sentido e que deve ser satisfeito nas nossas vidas. Acontece que, isso eu não preciso gastar muito tempo para dizer para você, que há um nível de desejo na nossa vida que é problemático. É o desejo do a mais, é o desejo do que eu não tenho, é o desejo daquilo que em tese nem precisar eu precisaria. Nós somos de uma geração com muitos desejos. Na sua casa você tem pessoas com muitos desejos. Os nossos filhos hoje, pequenos, já têm muitos desejos. Eu sou de uma época, né? Embora eu seja dos mais novos aqui, Zé Carlos tem idade para ser meu pai. Você não fala nada não, Adamés. Eu sou de uma época em que tênis era tênis, não tinha marca. Minha mãe comprava um tênis no supermercado. Quem teve que chute aqui? Né? Que chute bamba. Né? Alpargata. Sabe? Comprava roupa para a gente no supermercado. E nós não éramos uma família assim tão carente. Uma família normal, com algumas condições normais. Mas eu sou de uma geração que a criança não fazia muitas escolhas. Quando eu fiquei adolescente, aí eu comecei a ser um pouquinho mais criterioso com aquilo que eu queria ou não queria usar. Mas como criança, não. Agora, as crianças dos nossos dias já têm claro que marca que elas querem. Eu tenho visto crianças que pedem de Natal um tênis da Nike. Quantos anos tem um menino? 7? 6? Não é? Isso é incentivado pela televisão, pelos meios de comunicação, o tempo inteiro, as nossas necessidades sendo criadas, incentivadas e estimuladas. Eu comentei um dia na igreja onde eu sou pastor que eu não tenho nenhum sistema político de preferência. Eu tenho uma tese comigo, eu acho que eu sou fiel à Bíblia quando eu penso assim, que qualquer modelo político-econômico pode ser completamente deteriorado pela ação humana. Ou seja, você pode ter um belo modelo, nas mãos do ser humano ele pode virar uma tragédia. Porque o nosso problema não é um sistema equivocado, nosso problema é o pecado. Nosso problema não é falta de modelos, nosso problema é falta de condições de pôr modelos em prática. Mas o fato é que eu tenho um quê com o capitalismo, um certo pé atrás, uma certa desconfiança, porque é óbvio que uma das vertentes do capitalismo é a criação da necessidade, porque a capacidade de produção é ilimitada. Hoje em dia, o grande desafio das empresas não é produzir. Hoje, algumas máquinas de produção são capazes de gerar produtos num número muito acima da demanda. Desafio, e cada vez isso vai se tornar mais claro, o desafio não é produzir. O desafio é ter para quem vender. É abrir espaço de venda, é clientela. Não é? E aí, para você vender, você tem que criar necessidade. Então, você não sabia que você precisava tanto de um celular, mas agora você não vive sem. Teve uma época em que um adolescente não tinha celular. Hoje eu ouço os adolescentes dizendo, mas mãe, como é que eu vou ficar sem meu celular? Adolescentes que já têm 2 celulares. Né? Ah, esse é da Tim, esse é da Vivo, esse aqui é da Claro, esse aqui é para eu fazer. E aí anda com os bolsos. O meu irmão, esses dias, chegou na casa dos meus pais, ele estava com 3 celulares. Eu falei, você não tem nem ouvido para tudo isso, meu caro. Tem nem ouvido. Vai faltar ouvido. Não é? Por exemplo, eu sou casado com a dona Centopeia. Porque ela tem 100 pares de sapato, então ela só pode ter 100, não é? 100 pares de pés. Embora ela sempre diga que não tem. E toda vez que compra uma roupa nova, ela diz assim, agora eu preciso de um sapato para essa roupa. Eu falo, mas que roupa é essa que não cabe nenhum dos seus outros sapatos? Mas esse é um problema só meu, eu sei disso. Esse é um drama lá da minha casa, que na sua, graças a Deus, você não tem. Necessidade. Nunca é o suficiente. E a gente assiste televisão e a televisão diz para nós que você não tem o suficiente. Criação de necessidade. E os nossos desejos sendo estimulados. E nós desejamos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O carro tem que ser cada vez melhor, a casa cada vez maior. E o trabalho tem que nos dar cada vez mais renda. Hoje a gente já nem fala tanto em administrar melhor os recursos. A gente fala mais em ter mais recursos. Hoje, uma pessoa que está em problema financeiro, ela não pensa assim, eu preciso me adequar. Ela pensa assim, eu preciso ganhar mais. Isso deve acontecer com você, acontece comigo também. Essa é a nossa cultura. Mais, mais, mais, mais e mais. Qual que é o limite para isso? Porque tudo bem, nós aqui estamos lidando bem com a nossa vida. Eu olho para vocês aqui, vocês estão todos felizes, tranquilos, não tem problemas. Mas eu tenho visto pessoas que entram em depressão porque não conseguem realizar todos os seus sonhos. Que vivem à base de medicamento porque sentem que nunca conseguem ter aquilo que gostariam de ter. Pessoas que se sentem menosprezadas, diminuídas. Pessoas que se sentem fora dos círculos sociais, dos relacionamentos, porque não têm aquilo que os outros têm. Pessoas que medem a si mesmas e os outros por aquilo que cada uma tem. Se eu não tenho isso, eu não sou feliz. Se eu não tenho aquilo, eu não sou feliz. Esse é mais ou menos o ritmo da nossa geração. Os desejos se tornaram um fator gerador de ansiedade. Por quê? Porque à medida em que eu não consigo satisfazê-los, eu me sinto pior. E aí eu olho para o meu vizinho conseguiu, por que eu não consigo? E entra a tal da inveja. Porque o problema da má administração dos desejos é a inveja. E nós somos uma geração de invejosos. A grama do vizinho sempre é mais verde, aquela coisa toda. Eu não sei quem já leu um livro ou alguma coisa do psicanalista francês Jacques Lacan. E Lacan tem uma tese interessante que ele toma de Agostinho num pequeno trecho que ele escreve nas suas Confissões. Agostinho fala de uma criança que está possuída por inveja no momento em que vê o seu irmãozinho mamando no peito da sua mãe. Essa é a imagem que Agostinho apresenta. E aí Lacan toma essa imagem para dizer assim, que o problema da inveja está relacionado ao olhar. Nós não invejamos o que o outro tem, mas nós invejamos a nossa sensação de que o outro é feliz com aquilo que tem. Eu não sei se você já teve essa percepção. Eu não invejo tanto o fato de você ter esse carro, mas eu invejo como você parece bem nesse carro. Como esse carro parece ser a solução de todos os problemas. De repente, o nosso irmão lá comprou uma casa nova, e ao invés de eu me alegrar com isso, eu fico morrendo de inveja. Porque ele parece tão feliz, a família parece tão feliz nessa casa nova, e a minha vida está um caos. E às vezes a minha casa é até melhor do que a dele do ponto de vista imobiliário. Isso é terrível. Eu conto essa história de vez em quando, porque eu estava com o meu carro no Lava Rápido. E esperando o sujeito terminar de lavar, era um rapaz da igreja, lá na cidade onde eu morava. E aí um outro rapaz da igreja estava passando, me viu, resolveu fazer a meia volta ali, parou, entrou no Lava Rápido. Pastor, dá uma olhada no carro que eu comprei. E era um Monza 80 e alguma coisa, né? Naquela época já era mais ou menos velhinho, mas estava bem inteirinho, conservadinho. Eu disse, meu irmão, que lindo o seu carro. Me mostra como é que você comprou, como é que foi, o que aconteceu. E ele foi contando, não, porque eu achei esse carro em tal lugar, não sei o quê, não sei o quê. De repente, o outro irmãozinho nosso, do Lava Rápido, viu a gente conversando e veio. Passou assim em volta do carro. Quanto você pagou? Aí ele falou assim, paguei tanto. Se você tivesse falado comigo, eu te arrumava um 2.000 mais barato. Aí o irmãozinho lá, dono do carro, falou assim, não, mas esse está inteirinho, esse aí não tem nada. Ele falou, tem massa aqui, tem massa aqui, tem massa aqui, tem massa aqui. Esse é aquele motor tal? Ele falou, dá um problema. Aí eu não aguentei. Falei, para, irmão, para! Isso está horrível o que você está fazendo. Sabe qual era o carro desse irmão? Um chassi de Fusca que ele comprou para fazer o Fusca. Ele tinha um chassi de Fusca encostado lá no Lava Rápido, que um dia ele ia montar um Fusca a partir do chassi. Vocês conseguem perceber como às vezes nós somos? Aquilo era inveja. A felicidade de alguns nos irrita. Às vezes a felicidade do outro nos irrita. É horrível ver que alguém está feliz, porque se alguém está feliz, a minha infelicidade fica evidenciada. Por isso que a Bíblia diz sobre Cristo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tem coisa pior do que alguém feliz do meu lado. Porque se não bastasse ter que ficar ouvindo sobre a felicidade dele, a minha infelicidade ainda vem à tona. Porque eu não estou vivendo nada disso. Ele está lá todo feliz com a esposa, beijando a esposa beijando ele, e eu quase separando da minha. Então eu não quero conversa com esse cara. O problema do desejo é que à medida em que eu sinto que os meus desejos não se satisfazem e que eu vou ficando para trás nesse caminho da realização em relação às pessoas que estão ao meu redor, a inveja começa a roer o meu coração e eu começo a não ter capacidade de me alegrar com as pessoas. O desejo se torna para mim morte. E eu vivo em função do que eu não tenho e não daquilo que Deus me deu. Aí vem Deus e diz para Caim: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Note a história de Caim e Abel. Quero ilustrar a história de Caim e Abel porque eu acho que ela é um pouco a nossa história. O texto de Caim e Abel está localizado no momento posterior à expulsão do homem e da mulher do paraíso. Eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Depois você pode ler o livro de Gênesis e pode até estudar o livro de Gênesis de uma maneira mais aprofundada. Mas o fato é que Caim nasce após esse contexto de expulsão. E quando Eva recebe Caim nos braços, ela faz uma declaração que é o significado do nome de Caim: com a ajuda de Deus eu consegui um filho. Ou seja, Caim significa favor de Deus, não é? Favor do Senhor, Deus me agraciou. Esse é o significado do nome de Caim. Uma mãe recém-expulsa de um contexto de favorecimento, numa nova condição de dor, de sofrimento, tem um filho, agradece por esse filho e lhe põe um nome. Deus me ajudou mesmo depois de tudo que aconteceu. Essa é a ideia. Mas ela tem um segundo filho. E ela põe o nome desse menino de Abel. É claro, você não tem obrigação de saber o que eu vou dizer agora, mas é importante dizer que o termo Abel em hebraico significa vazio. Vento. Sabe quando a gente diz assim, pastel de vento? Quando a gente diz assim, cabeça de vento? O que a gente está querendo dizer com vento é coisa nenhuma. Não é? Não é esse vento que a gente sente soprar. É o vento como você abrir alguma coisa e não tem nada lá dentro, a não ser vento. Os personagens bíblicos não tinham conceitos de vácuo, por exemplo. Então o nome de Abel significa vazio, coisa nenhuma. Fica bem clara no texto, já na escolha dos nomes. Eu sou o primeiro de três filhos. Meus pais até brigaram para escolher o meu nome. Meu pai queria me pôr uns nomes que eu dou graças a Deus que a minha mãe venceu a batalha. Eu não vou dizer quais eram, porque vai que tem gente aqui com esses nomes. É? E eu não vou dizer isso, não. Minha mãe venceu a batalha. O segundo, quando nasceu, aí meu pai disse, agora que... Aí meu pai fez aquilo que o homem gosta de fazer às vezes, né? Ele falou assim, agora eu que vou escolher. Ela falou, qual vai ser? Ela falou, você vai descobrir depois que eu registrar. Minha mãe ficou desesperada. Até que o nome não saiu tão ruim assim, né? Eu ia ser muito mais prejudicado se o meu ele tivesse escolhido. No terceiro filho, quando ele nasceu, o meu pai virou para a mãe e falou assim, como é que vai chamar? Aí ela falou assim, ah, não sei, escolhe aí. Eu não vou dizer o nome do meu irmão. Vai que também, né? Vai que. Meu irmão tem aqueles nomes unissex. Serve para homem, serve para mulher, serve para bicho. Você põe o que você quiser. Né? Você faz um desenho, põe o nome do desenho, põe o nome do meu irmão. Você faz um negócio, põe o nome do meu irmão, entra nisso aí. Por quê? Porque já não é mais aquele contexto de novidade, de curiosidade, puxa vida, vamos... Aqui você tem exatamente esse exemplo. Num momento assim de extrema tensão, Eva se sente muito privilegiada. Num momento em que as coisas já abaixaram, a poeira já baixou, dá um nome qualquer para o menino e o menino chama nada. Aí os dois crescem. Um se torna agricultor, o outro pastor de ovelhas. O agricultor, no contexto das origens da humanidade, é o dono da terra, porque o agricultor planta onde ele está. Então esse lugar aqui é meu. O pastor é o que tem que sair para se virar, porque ele tem que achar pastagens. Não funcionava como funciona hoje, que a terra é revertida para pastar. A terra é para agricultura. Quem quer criar animal, que vá achar onde possa criá-los. Então, o Abel, que já chama coisa nenhuma, não tem nada. E o Caim, que chama Deus me ajudou é o dono da propriedade. Aí os dois vão fazer uma oferta diante de Deus. E Deus aceita a oferta do Abel e nega a oferta do Caim. Porque para Deus uma coisa é muito clara. Se você é preterido nesse mundo, você é preferido diante dele. Se você é preferido nesse mundo, você é preterido diante dele. Sabe como que Deus elabora isso na Bíblia? Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. O Senhor conhece o humilde e habita com ele, mas ao soberbo conhece de longe. Qual foi o problema de Caim? Caim tornou-se orgulhoso. Qual que é a fonte dos nossos maus desejos? Orgulho. Desculpe dizer isso para você nessa tarde de uma maneira assim tão seca. Estava dando um discipulado hoje de manhã e alguém olhou para mim e falou assim, pastor, isso tudo é muito legal, mas assim a seco, né? Se tivesse alguma coisa para regar aí, dava para aprender melhor. Desculpa dizer isso para você assim, tão objetivamente. Mas o problema dos nossos maus desejos é que nós somos uma sociedade de orgulhosos, em que cada um quer se impor sobre o outro, em que cada um quer ser mais do que o outro, em que ninguém está contente em ser o que é. Todos querem se destacar, todos estão à procura de serem valorizados, reconhecidos. Todos querem impor sobre o outro as suas próprias características e demandas pessoais. Essa é a fonte de todo desejo ruim. Ele já não está mais relacionado à necessidade, ele está relacionado ao orgulho. Esse orgulho que diz, eu tenho que ser mais que você, porque se você for mais que eu, as pessoas vão olhar para você e não vão olhar para mim. E Caim desenvolveu isso na vida. Sua mãe só tinha olhos para ele, seu pai só tinha olhos para ele, tudo era dele, a terra era dele, as coisas aconteciam só para ele, ele era mais velho, ele era mais bonito, ele era o melhor. Mas aí quando chega diante de Deus, a verdade aparece. E os dois fazem ofertas e Deus rejeita a oferta de Caim. E quando Caim fica lá todo chateado, porque essa é uma das marcas do orgulhoso. O orgulhoso não aceita a repreensão, ele fica indignado com ela. O orgulhoso não aceita ser tratado como tem que ser tratado. Ele quer ser tratado sempre como rei. Deus não aceita a oferta de Caim e Caim fica indignado com Deus. Cara amarrada, bicudo. Aí Deus chama Caim para uma conversa. Caim, se você proceder bem, é claro que eu vou te aceitar. Mas se você proceder mal, o pecado vai continuar sempre na porta da sua vida. O teu desejo vai continuar sempre sendo um problema e o seu desafio vai ser sempre dominar isso. Mas aí quem conhece a história sabe que Caim ouve essa palavra, chama Abel para um passeio e mata Abel. Porque esse é o fim do orgulho. O fim do orgulho é propor a eliminação do concorrente. Se o orgulho é eu me impor sobre você, o dia que eu sentir que eu não estou mais tendo sucesso nisso, então o desafio é eliminar você. É onde o meu desejo se torna um desejo de morte. E a gente não sabe por que tem gente matando a outra pessoa, às vezes por causa de um par de tênis. Eu perdi um amigo na adolescência. O marginal chegou para mim, eu morei em São Paulo 18 anos. O marginal chegou para ele e falou assim, me dá o seu tênis. Ele falou, não, eu não vou dar. O menino tirou uma faca e já espetou. Não conversou duas vezes. Quem é que mata alguém por um tênis? Por que que a gente vê motoristas brigando porque um retrovisor chocou com outro num cruzamento qualquer? Quanto custa um retrovisor? E você já viu morte de trânsito por causa de um retrovisor? Não é por causa do retrovisor. É porque nós estamos embebidos dessa coisa de que estamos em competição. O outro invadiu o meu espaço, ele tem que pagar. Morte é quem invade o meu espaço. E às vezes você invade o espaço de alguém inocentemente, despropositadamente. E alguém já vem vindo para cima de você e já começa a querer agredir você. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí você também perde a cabeça e nós estamos sempre à flor da pele. Sempre a flor da pele. Sabe por quê, gente? Porque a gente esqueceu que o nosso valor para Deus não tem nada a ver com o que a gente tem, mas tem a ver com quem a gente é. Caim, não importa o quanto você já ganhou na vida, se você agir legal, você é meu. Se você não agir legal, você fica aí e eu fico aqui. Porque o segredo do sucesso na vida com Deus não é que eu chegue longe, mas é que eu olhe para dentro. Não é que eu alce altos voos, mas que eu seja capaz de conhecer o meu próprio coração. Não é que eu conquiste muitas coisas, mas que eu seja conquistado por ele. Por que que nós temos tanta ansiedade e ela nos prejudica tanto? porque nós somos poços de desejos. Até a religião nós transformamos em maneira de satisfazer desejo. Sabe como a gente convida as pessoas para ir na igreja? Você está com depressão? Vai na minha igreja, porque as pessoas lá são curadas. Você está com problema financeiro? Vai na minha igreja. O pastor vai orar para você resolver o problema financeiro. Sua família não vai bem? Vai na minha igreja. Porque lá vai ter uma oração e tudo vai se resolver. E a igreja virou o quê? Porta da Esperança. Quem lembra da Porta da Esperança? Meu pai foi dar um órgão eletrônico na Porta da Esperança. Você vê com o meu pai, velho. Que se abram as portas da esperança. E aí o sujeito fica lá, será que eu ganhei? Será que eu não ganhei? Aí não tem nada lá. Ah, não foi dessa vez. Mas domingo que vem eu estou aqui para pedir de novo a minha bênção. E Deus virou um gênio da lâmpada. Você tem um tanto de desejo. Escolha bem, hein? Bom, o que eu vou pedir para Deus? E sabe o que a gente esqueceu? Da dimensão do relacionamento. Deus não é um... Não é uma porta da esperança. É um pai amoroso, de quem a gente se distanciou, e por isso a gente tem que ter um monte de coisa para provar o nosso valor. Por isso que a Bíblia diz que o valor de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. É na sua dignidade que está o seu valor, meu irmão. E Deus ama você. E mesmo que você não realize todos os seus sonhos, isso não muda o valor que você tem. Porque o valor que você tem é Deus quem dá e não as coisas que você consegue. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pergunte para você mesmo, qual é a fonte desse meu desejo? É o orgulho ou a necessidade? Porque se for o orgulho, eu não quero me orgulhar. Eu quero conquistar as coisas porque Deus está me dando e não porque sem elas eu não me sinto ninguém. E aí, a palavra-chave com que eu quero encerrar esse tempo, e eu queria ler uma coisinha para você, é simplicidade. Você vai descobrir uma vida diferente dessa, que é marcada pela correria, pela agitação, pelo não vai dar certo, e amanhã, meu Deus, será que vai dar? E você vai descobrir que é possível viver simplicidade, na simplicidade de Deus, do Deus que olha e fala assim, se você proceder bem, tudo vai dar certo, se você proceder mal, o pecado está na porta. É simples assim. E a gente dificulta tudo. Deixa eu ler um texto para você sobre simplicidade, que eu escrevi há alguns anos. Eu achei esse texto hoje lá na minha página e eu achei que tem um pouco a ver com o que eu falei com você aqui. Numa sociedade tão complicada como a nossa, a simplicidade é virtude em extinção. As pessoas querem ser notadas, admiradas, invejadas até. Esforçam-se por chamar a atenção. A extravagância está na moda. Uma vida simples e, sobretudo, cristã deixou de interessar. Mesmo a igreja anda esquecendo da simplicidade, especialmente da simplicidade da fé. Na simplicidade da fé, o cristão não se encanta com as ilusões da quantidade, mas sacia-se com a suficiência da graça de Deus. Ora como o salmista, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. O simples não deseja o máximo. Esse é o ganancioso. O simples não deseja o mínimo. Esse é o resignado. O simples deseja o necessário, pois confia na fidelidade e na justiça do Pai Celestial. Na simplicidade da fé, o cristão não alimenta sonhos de onipotência, mas entrega-se ao serviço no reino, no poder do Espírito Santo. Sente-se à vontade para orar outra vez como salmista. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O simples não deseja ser grande, esse é o soberbo. O simples não deseja ser pequeno, esse é o complexado. O simples deseja ser útil a todos, pois sabe que o poder e a glória são de Deus. Na simplicidade da fé, o cristão não vive questionando as razões e os porquês, mas crê na palavra de Deus para depois poder compreender. Resiste ao espírito reticente que impediu Pedro de acatar as palavras do mestre no lava-pés. O que eu faço agora, você não sabe, mas vai compreender depois. O simples não deseja saber tudo, esse é o pretensioso. O simples não deseja saber nada, esse é o preguiçoso. O simples deseja viver de acordo com o que acredita. Busca uma vida coerente e centrada nas Escrituras. Enfim, na simplicidade da fé, O cristão não se deixa enganar pelos apelos da embalagem, mas aprende a valorizar as ações que revelam um caráter aprovado. Lembra-se de como Samuel foi exortado ao admirar-se da beleza do primogênito de Jessé. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, o coração. O simples não deseja ser belo, esse é o narcisista. O simples não deseja ser feio, esse é o masoquista. O simples deseja ser sincero e verdadeiro de coração. Ama a Deus e é amado por Ele. Isso basta. Que lembremos da advertência de Jesus. Sejam simples como as pombas. Eu queria deixar esse texto com você no seu coração. Desejos submetidos à vontade de Deus se transformam para nós em bênção. Desejos que se negam a submeter-se à vontade de Deus se transformam para nós em maldição. Então eu quero repensar os meus desejos e optar por uma vida de simplicidade. Mesmo que eu tenha tudo, o mundo não me valoriza. Essa que é a verdade. Porque, na verdade, o mundo só me odeia quanto mais eu tenho. O mundo só me odeia quanto mais eu consigo. Porque eu acabo revelando o que as pessoas nunca conseguiram ter. E se eu não tenho, o mundo também não me ama. Porque aí eu não valho nada, eu não tenho valor para ninguém. Mas se eu sei o meu valor diante de Deus, os meus desejos são fonte de paz para mim, não de ansiedade. E aí eu coloco o meu desejo todo dia diante do Senhor. E se Ele permitir que eu realize, graças a Deus. Se eu não realizar, a vida segue e tudo vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, nós vamos orar. Não olhe para mim, não olhe para ninguém. Eu quero orar com você. Eu tenho muitos desejos, irmãos, muitos desejos. E eu consigo ver que alguns desejos são fruto do meu orgulho. Quem sabe realizando alguns deles, as pessoas vão me ver melhor. É tão bom chegar com um carro novo num lugar e perceber que as pessoas estão olhando para o meu carro. Esse aí deve ser rico. Ah, como eu me sinto bem. Que os olhares me acompanhem. E eu acho que são olhares de admiração e às vezes são olhares de inveja. Mas o meu orgulho não permite que eu veja a verdade. Eu acredito que sou melhor porque tenho mais. Esse sou eu, meus irmãos. Eu sou assim. Eu gosto muito que os olhares me acompanhem. De me sentir o máximo. Massagear o meu ego. Mas eu descobri que isso tudo é tão banal. Isso é uma bobagem tão grande. A vida é tão mais do que isso. Eu descobri que os meus desejos estão contra mim muitas vezes e a mim cumpre dominá-los. E eu só vou conseguir isso com a ajuda de Deus. Porque só quando eu não quiser ser melhor, porque eu não preciso disso, que eu vou desejar melhor. E quem sabe a vida de simplicidade que você tanto quer ter, porque lá no fundo eu sei que você queria uma vida mais simples. Lá no fundo, você ainda sonha com aquele lugar bucólico. Lá no fundo, você ainda tem sonho de um dia poder trabalhar menos. Lá no fundo, você sabe que está perdendo coisas fundamentais na vida. Seus filhos estão crescendo e você não está vendo. Eu sei que lá no fundo você quer uma vida simples. De desfrutar daquilo que Deus já te deu. Tem gente que trabalha a vida inteira e na hora de desfrutar morre do coração. Porque vendeu a alma para conseguir o que tem. O teu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Tem pessoas na sua história que você não pode deixar para trás. Elas são mais importantes do que qualquer conquista que você estabeleceu. E mais importante que tudo é Jesus Cristo. Porque esse deixou tudo o que nós desejamos para ser tudo o que nós somos. Jesus deixou o céu para ser o que nós somos, e nós queremos deixar o que somos para ganhar o céu na terra. Me parece que alguma coisa não está certa aí. Que Deus deixe de ser Deus para ser nós, não faz sentido que eu queira deixar de ser eu para ser Deus. Eu preciso repensar os meus desejos. Quem sabe hoje é dia de você fazer uma opção por uma vida de simplicidade. Talvez não seja fácil e, na verdade, não será. Mas hoje pode começar um caminho aí. Um caminho de simplicidade. Pai amado, eu quero orar por mim, por meus irmãos que estão aqui. Hoje nós falamos de um assunto tão diferente, ao mesmo tempo tão comum. A administração dos nossos desejos. Quem é que não os tem, Senhor? Tu nos deste desejos e nos ensinaste a lidar com eles. Mas nós confessamos aqui que aprendemos mal essa lição. Deixamos que os desejos nos dominassem. Os desejos mais diferentes, procedentes das mais diversas fontes. E a nossa vida se tornou tão complicada. Os nossos filhos são complicados, os pequenos. Os nossos filhos crianças já são complicados. São medidos na escolinha pelo que têm. Não sabem nem o valor das coisas, mas já são medidos pelo que têm. Ah, meu Deus, como a vida se tornou difícil. Nós somos homens, estamos envolvidos em tantas áreas diferentes dessa sociedade. Alguns estão aqui com tantas pressões sobre os seus ombros, tantas cobranças, tantas demandas, tantos pedidos, tantas exigências, dentro de casa e fora de casa. Eu quero te pedir em nome de Jesus que a partir de hoje um movimento de simplicidade tome conta do nosso coração. Que a partir de hoje nós estejamos mais dispostos a ver o nosso valor não em relação àquilo que temos, conquistamos, deixamos de ter ou qualquer coisa assim, mas o nosso valor está em Deus, em que Ele aceita a nossa oferta, mesmo que o mundo nos despreze. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos de estar juntos, conversando sobre coisas tão excelentes. Nós queremos sair daqui diferentes, com o coração leve, com os ombros leves, com a alma pacificada, porque somos aceitos diante de um Deus tão grande, que tem nos abençoado, e nós temos conquista para celebrar, temos coisas boas para agradecer, e não temos dúvida de que as recebemos de Deus. Então te louvamos por isso, Pai. E eu te peço uma bênção toda especial para esses homens aqui reunidos, para suas famílias, para os seus lares, e que esta semana seja uma semana de vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. O nervoso passou, olha aí, ó. Dá um abraço em quem veio ouvir a palavra com você, fica à vontade. Quem precisaria, Deus abençoe. Quem puder ficar um pouquinho mais para papear, você é bem-vindo. Traga visitantes no próximo, a gente dá um jeitinho de lugar. Gente, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. O Zé Carlos está sinalizando lá e eu esqueci. Se você não preencheu a ficha com o seu cadastro, note, nós não vamos mandar nem boleto e nem spam para você. É só para a gente comunicar qualquer decisão em relação ao nosso encontro aqui. E outra coisa, nós estamos organizando para o dia 4 de maio um jantar para casais aqui no hotel. Um jantar a preço de custo. Quanto é que vai ficar mesmo, Damaso? R$40 o casal? R$40 o casal fora a bebida. Ou seja, não é um... E nós vamos comer uma paella que o nosso irmão aqui... que é espanhol, né? Sabe fazer muito bem, vai preparar para nós, não vai cobrar nada. Qual que é o objetivo? Porque eu não quero que você pense, nós não pedimos um centavo aqui, não vamos pedir, não vamos divulgar produto de ninguém, nem empresa de ninguém, esse não é um espaço para isso. Tudo que nós vamos fazer é preço de custo, porque alguns homens têm dito, pastor, queria que a minha mulher ouvisse o que eu estou ouvindo aqui. E ela não quer ir na reunião, ou não pode, trabalha na tarde, quando tem a reunião das mulheres. Nós vamos fazer um jantar para casais, e nesse jantar eu vou fazer uma palestra, né, com aquilo que de mais importante a gente tem conversado. E aí você vem com a sua digníssima senhora. Tá bem? É. Se você acha que vai complicar, não vem. Nós vamos ter 60 vagas, é isso? 60 casais. São 60 casais o limite para a gente não fazer um jantar tumultuado, para fazer um jantar bem servidinho. Depois nós vamos fazer outros, não é? É preço de custo mesmo, ninguém vai ganhar nada com isso. Só se você puder, se você não quiser, eu não quero, nós não vamos cobrar você. Ah, você não veio. Não, isso é só uma iniciativa para atender pessoas que falam, puxa, eu queria muito levar minha esposa nesse negócio aí. Então, se for o caso, você procura o Damásio vai te orientar, tá certo? E pode continuar abraçando, Deus te abençoe, obrigado pela atenção. Bom descanso.